bicho. O brabo tem nome. Gilberto é o bicho. Gilberto é o bicho. youtube.com/Gilberto é o bicho oficial. Toca uma pra mim. Nyama. É o bicho. Oh, youtube.com/GilbertoÉOBichoOficial. youtube.com/GilbertoÉOBichoOficial. We'll be right back.

youtube.com/GilbertoÉOBichoOficial. É o bicho. É o bicho. É o bicho. youtube.com/GilbertoÉOBichoOficial. Stay around, don't fall behind.